a pacificação violenta! Porcaria! Pé de girafa! Pega pra violência, só com coisa porrada, mata todo mundo e ninguém vai conseguir brigar! Então é isso, idiota, quer dizer, poder pra vocês me dizer! A mudança é muito grande! Mas a minha vida é igual a minha vida.